5490, São Recife, 12685, conforme 12545. 1685, 12545, thanks for... 1932, no meio. Gol 1924, desce para 2000 pés, autorizado sinal leste, aporte estabilizado. Quem desce para 2000 pés, autorizado, em desce, aportará estabilizado, 1924. Salvador, 1932, no meio. Prossiga, 1932, no meio. Confirmando o nível, autorizado, 50. Desce para o nível de voo 050, 1932, no meio. 050, 1932, no meio. Autorizado, TRP 5240. Viu? TRP 5240, mais escuta? Está estabilizado. Copia adicional, semitorre, 118, decimal meia. Fila. Torre Salvador, boa tarde, TRP 5240, estabilizado. 5240, retorno 60 graus, 109.07 pouso. Sente, livre pouso, 5240. Retorno para uma centena, descida coral, pioneiro 45. Gol 1697, desce para 3000 pés, QNH1017. 3000, ajustado no 097, 1697 da Gol. Para o Galeão, aguarde a cópia, um baixo militar, o ajuste no 017. 600, desce para o nível de voo 060, chegada na área. Na área para o 060. Devia táxi passarelo, pátio principal, Índia Alfa, ponto espelho 18612, o ajuste no 017, 2230, boa viagem. Táxi, pátio principal. E aí, Alfa, meu ponto 710, quando pronto, torre 118, bem ajustado, 10172, chegando. 3, copia. Salve Galeão, nível 240, Golf 677, pista 10, curva direita, saída da El, Leda e Leos. Controle 120.8 e o transponder 5477, fio Olímpio 03. Galeão, nível 240, Golf 677, pista 10, curva direita, saída da El, Leda e Leos, controle 120.8, transponder 5477, o Olympus 03. Meia, voo no 924. Salvador, boa tarde, voo no 924. Estabilizado, baixado e travado. 924, boa tarde, continua a aproximação e fora aqui também. Continua a aproximação, 924. Fono, boa. De acionamento na 3, o azul 4089. 4089, portão 3, autorizado, chama para o pátio. Chama na azul 4089. Torre 35240, ligando de 8. Sente, sola 810, trip 5420, chama sola 219. Grafo 219, Felipe. Voo 1924, retorno 60 graus, 119. Autorizado, pouso, pistão 0. Autorizado, pouso, pistão no 0, voo 1924. Gol 167, desce para 2000 pés, que é legal 1097, autorizado sinal ilhético, está estabilizado. 2000 pés, 1097, vai reportar estabilizado, 1697 da Gol, autorizado ILS. Copy. Salvador Campina Grande, nível 390, Puta Zulu 10, pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, Cipar. Controle 120, décima 8, transponda 5533, o Gol 1750. Confirma o controle de saída, senhor. 119.6. 1-0-10-8. 230, tá pronto. 0-0, visual contrário nacional. Puca, Cipar, 533. Gol 1-7-4. Esquerda após, chame pronto. 1-7-5-4. Parei, 7-4. Outras 2.6, mantenha a chegada, deixa para 2.000 pés sem restrições, QNH 1017, autorizado final e lança para estabilizado. 2.000, é, pega o perfil, reportará estabilizado, então 3.2.6. Quatro, solo 1-3, solo 219. Solo 1-2-1-9, voo 1-9-2-4. 0-3 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alterna com fim. Solo Salvador, boa tarde, voo 1-9-2-4, que entrou, está na estrutura. 40689, táxi à direita, ponto de espera 18-6, 1017, boa viagem. Táxi livre, ponto de espera, torre 18-6, 4089. Quatro, taxia Alfa Juliette, portão 1-0. Alfa Juliette, portão 1-0, voo 1-9-2-1. Muito bom dia, 1-6-9-7 da Gol, vai passar o terno, baixada escovada, com contato visual. Voo 1-9-7, foi uma lista livre. Gente, aguardando, 1-9-7. Luiz, reporta curta final no 7. C2230, decolar 215, controle 120-8. 208, 2830. Gol no 697, 1-60 graus, 1-09. Autorizado pouso, pista no 0. Gente, tem livre pouso na 1-0, 697. Da Arbor. Altera 2230, contato radar, sinal 200, sai da Arbor. 200, conforme o perfil da Arbor, gostaria de coordenar a sinal nível 240. Sim. Gol 600, desce para 3.000 pés, que é legal 1-0-7. Para 3.000 pés, gol 600. Falou, Salvador. É o Papa Romeu, Zulu, Victor, Juliette. Juliette, mantenha a escuta. A escuta, Juliette. Ali mantém, canceiro 10, azul 4089. Ali mantém. 7, solo 2, 1, 9. 2, 1, 9. Solo, boa tarde, voa no 806, para o feedback de treinamento, portão 6 dúzia. 806, portão 6 dúzia, são instantes, eu 5, segue seu equipamento, não recebo o chamado Charlie. Nível 330, resolou 19. Pista 90, curva à esquerda na Momo Frote. Controle 120, 18. Transponda 5531 no Webjet 6721. Gente, Web 6721, autorizado Fortaleza, 330, resolou 19. Decola 10, curva esquerda, Momo Frote 208, 5531. Correto, portão 4, chama pronto. Portará, obrigado. Bom, 6971, não sei se for. 806, portão 62, autorizado puxar, chame táxi. Ah, táxi 806. 697, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 697. Zulu Vitor Juliette, prossiga. Zulu Vitor Juliette com plano para Salvador Felipe Santana, pronto para cópia e acionamento. Pátio, se encontra? Pátio 3, o Zulu Vitor Juliette. Copia. Pronto para cópia. Autorizado Feira, Salvador Feira, mil pés, pista 1-0, curva à esquerda, a ingressão para o corredor forte, mil pés. Controle 120, 18, transponder 0130, o Zulu Vitor Juliette. Mil pés, 1-0, curva esquerda, corredor forte, controle 12080, transponder 0130, pronto para acionamento, Zulu Vitor Juliette. Azul 4089, acione 5521. Oh, desculpa, 5521, acione. 97. Reduzindo, gol na 600. Quatro zero sinal, contato radar, subando de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL, presente? Autorizado. Direto da EL, azul 4089. Luiz, que são os 20, autorizado da EL, tá? No meio, vento 180 graus, 129, checa trem de pouso, autorizado, pouso, pista 0. Pouso autorizado, tá checado, 180 com 12. O Zulu Victor Juliette acionado, pronto ao táxi. Quantos a bordo? Confirme, Fuzulo Vitor Juliette. Quantos a bordo? 4, eu vi 4. Delivery Start, pátio 3, pátio principal, Indy Alpha, até o ponto de espera 18.6, 1017. Indy Alpha, ponto de espera 1010. 1017 do Vitor Juliette. Interceptou um ILS, pista 10, o gol 1600. Gol no 600, completo final, sendo torre 1186. 786. Passaram do 230, semi Recife, 1288, alterne 13325. Ono 288, alternado 13325, 2230. Salvador, muito boa tarde, é o voo 1600. 1600, boa tarde, João Maré que está livre. Enter. Solos 23, direita, solo no Zona Sol 9. Salvador, boa tarde. Está 32 no meio, de sua pista na época. 32 no meio, ataque via Alfa, é ponte antes da Juliette. Alfa, informará antes da Juliette. 32 no meio. 1600, 1500 graus, 109, projeto pouso, pista 0. É, só não entendeu a direção, senhor? 1500 graus, 109, voo 1600. Ok, está livre o pouso, voo no 600. 9 a bordo, pouso 10 ao motor, Fernando. Noite 06, livre táxi, pátio Indy Alpha, ponto de espera 286, 1017, projeto. Pátio Indy Alpha, ponto de espera 286, pode dar passagem somente ao gol que está à sua esquerda, o Zulu Vitor Juliette, assim como o número 2, cada frente palma. É melhor o Vitor Juliette prosseguir agora, mas a asa vai passar muito perto dele. Não, não precisa não, pode passar por nós aí. Porque o Vitor Juliette pode passar aí na frente do gol, como é corredor axé, não, não vai interferir muito não. Recife, 1260, ao obrigado, boa tarde. Juliette Vitor Charlie, vou direto para Paripe. Direto para Paripe, Juliette Vitor Charlie. 600, solo as 2. 6. Direita, solo, 219. 219, direita, 610. Solo, Salvador, 3216, próxima, Juliette. 3216, ingresso à sua esquerda, portão 11. Portão 11, 3216. Salvador, andou 1600, boa tarde. Lúvido Gillette, autorizado a decolar, pista no 0150 graus, 109. Salvador, boa tarde, boa noite, 06. Boa noite, 06, boa tarde, após o início do, da aeronave na cabeceira, ali mantém, cabeceira no 0. Mantém, cabeceira no 0, boa noite, 06. Maceió 350, só um instante para a costa, 2017. É Colabos 27, controle. Mantendo a frequência de carros da TV. Matará, Juliette, foi do ponto. Nível 350, pelo ISP 58, pista no zero, curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 120-8 e o transponder 5555, o dono 924. Precisando da colagem, está se mantendo para o Nordeste, a 1 mil pés, autorizada a colapso no 0, 150 graus, 109, restrito iniciar a curva após cruzar 2 mil pés, boa noite, 06. Decolagem, 0, 0350, chegada Amanda, presente Goiamão. 050 na Pro de Amanhã agora. 045, serviçada terminado, 56 milhas, tudo lá em Salvador, chame Ilhéus 1201. Juliette, controle 120-8. 1208, Juliette. Controle Salvador. Boa tarde, é o Papa Romeu Zulu Vitor Juliette. Papa Romeu Zulu Vitor Juliette, mantém as condições visuais, meu pai, que é negar 06. 1006, autoriza para dizer direto para a gente, para a Feira Santana? Autorizado. Juliette. 3-1. Controle 120-8. 208, uma boa tarde, só daqui a pouco. Ô, Zulu Vitor Juliette. localizar 2.500 pés, o Lugito Juliette. 2.500 Juliette. Controle ao voo 1806. 1806, contato radar, subindo de voo 230, saída PUC. Saída PUC para 230, voo 806. Voo 1806 da presente, veio PUC. 1806 da presente, veio PUC. Ah, aprovando PUC, da presente. Charlie, Vitor, correção. Juliette, Vitor, Charlie, deixa para 1500 pés, que negar o 0 no meio. 1500, 1 no 0 no meio, Juliette, Vitor, Charlie. Né? O correção, Webjet 6721, 161 a bordo, Recife 3:40, confirma? Pronto. Autorizado o táxi então via India e Alfa no ponto de espera torre 118, decimal 612, que é legal no 0 no meio. India e Alfa, ponto de espera 1086, 10 no meio, 6721, obrigado, boa tarde. Web 6721, boa tarde, pronto, ponto 0 no 0. 6721, boa tarde, Alinda Cola, pista no 0, 70 graus, 1 no 0 nós. Ele é Paulo no 0, 6721. Salvador, muitíssimo boa tarde, é o Trip 5595. Trip 5595, desço para o nível de voo 060, chegada Mari. 060, proa de Mari. 5595, é possível voar, tá? Mantenha o perfil da chegada, Trip 5595. Mantenha o seguro 595. Juliette, Vitor, Charlie, voo Paripe. Tô na prova de Paripe, Juliette, Vitor, Charlie.